quanto que lutaram pra que hoje essa cultura pudesse existir, prevalecer. Salve zumbi, salve Malcolm, salve Martin, salve Mandela. Ame sua pele, tem orgulho de si mesmo. Não deixe que desprezem sua cultura e pensamento. Na batida do tambor nasceu um novo amor. Na batida do tambor o brasileiro se criou. Na batida do tambor eu canto a liberdade. Na batida do tambor sou livre da maldade, do preconceito. Seu continente deixando pra trás suas terras, costumes e parentes. Sabe o negreiro lotado, inocente, torturado. Trabalho escravo forçado, se morresse no mar era jogado. Não era como hoje em dia no tratamento hospitalar. A cura pra doenças era mais um homem mar. Jogado como lixo, dane-se se tinha família. É mais um que morreu e vai boiar até uma ilha. E ser enterrado com indigentes sem vestes, ou então ser torturado por aves e pestes. É a história de mais um negro apagada como se nunca existisse. Pro povo falar de racismo hoje é tolice. E a mídia como sempre engana a multidão. Esconde a verdade, diz que é exemplo de superação. É o jogador famoso que curou do joelho. E o cantor esnoia que engoli escova de cabelo. Se esquece do pobre que levanta de madrugada. 12 horas trabalhada, pega condução lotada. Aguenta a ignorância do patrão que dá risada. Tudo só pra não se envolver com parada errada. Supera o crime e as drogas é discriminação. Isso sim pra mim que é um exemplo de superação. Mas não, pra sociedade nós somos a escória. É o que restou dos nossos antepassados apagados da história.